Então, lindos mergulhadores sexys. Vocês estão prontos, filha da puta, pra partir pra pau, a surula. E eu sou o mar, com o capitão, que televisão é feira da zunga. Eu não vi direito, filha da puta. Então fecha o nariz e pula. Vive no abacaxi e abaixa aqui pra mamar. Bob, porra da calça gozada, feira da zunga. Nós estamos de volta, levando na bunda, quicando na água. Sem de você, tá, tá querendo ver. Smith, Weber, Jeremy, Jensen, ele era o número 1. Vou pegar o lápis mágico que eu vou desenhar. Vários machos igual Larry pra eu abaixar e babar. Depois vamos todos juntos pro pau de lixo lá. Vou dar todo o meu dinheiro pros peixes que rebolar. Mas vamos ressecar do siriquejo que é roubar. Transformar o siricascudo num puteiro open bar. O Willy sabe que o reino é todo mundo declarar. E o pau de lixo é o melhor pra se frequentar. Defenda da sul que é dona. Fundo mais sabonete, escorrega os calibertor, já vou broncar. Fala até mais, mostra minha peça, peça de carne que tu vai degustar. E tu se pergunta o que é isso, pro canal de peixe. Um paraíso? Vários se cantam com cheiro de pito, mas fibo sem medo que aqui é onde eu vivo. Vem da sunga, putaria absurda. Patrick com esse formato de pedra pra fazer porque tô fedido a minha bunda. Pupunha, Bob bate e pupunha. Cânico safado tá de boia. Mais um dia na feira da sunga. Mais um dia na feira da sunga. Mano, peixada, eu vou te falar. Cheiro de putaria tá no ar, sabe o que causou e vai causar? Mr. Crab saiu da caixinha e decidiu a receita alterar. Aí tem um flagra no burger de siri. Pô, o caranguejo tá nem aí. Fudeu. Agora a fenda toda não para na meteção. Taca o dia e noite, day and night, nunca para, irmão. E no Vurelius plantitão, balo sísmico com som. Tok tok em alto mar, Hassel Hoff pirotão. Hassel Hoff pirotão. Deu sentido a água viva depois que leitou a Bahia da fenda sumida. Poxa, Brook em alto mar. Temporada de caçada, água viva, mas não vou caçar com a rede, eu vou caçar. Abrida mesmo, como se fosse minha bunda. Porque assim que peixe aprendeu na fenda da sunga.